personalidade dela era um tanto dividida. Parece Poliana, querendo um quê de vida. Queria parte, outra da metade. Por todo tudo, a casualidade. A personalidade dela era um tanto dividida. Parece Poliana querendo um quê de vida. Queria parte, outra da metade. O todo, tudo, a casualidade. Aquela estante amarela, onde foi parar? Rimei versos pra depois, pra levar na rua lá do boulevard. Onde é que tá aquela estante amarela, onde foi parar? Rimei versos pra depois, pra levar na rua lá do boulevard. Até penso em vir, mas se calhar é só parar pra vir. Lina de mim, quem mais é que